A resposta da Câmara Municipal em relação ao parecer que foi pedido foi dentro do prazo legal. Depois havia uma coisa que a lei dizia e que é fundamental, porque nós tivemos que fazer estudos para refutar e para dizer não. Porque dizia, na abertura lá do concurso, dizia que tinha que estar fundamentada a nossa recusa. Isto é, tinha que haver fundamentos. E os fundamentos, com certeza, conhecem o nosso documento, que nós tornámos públicos através do Facebook. Vocês viram que é um documento muito bem elaborado, um documento que tem a ver com o nosso património, sobretudo assenta na área protegida, na rede Natura também, também na rede do Carregal de Sol e também num conjunto de proveres, de que são programas de desenvolvimento rural, e por isso tivemos que fazer um documento absolutamente estudioso. Por outro lado, com outra informação também, nós reunimos com pessoas que pertencentemente faziam o movimento, nós reunimos com a CONI, com a CONI e com mais algumas pessoas aqui a propósito disto. Por outro lado, acompanhámos sempre as posições da Junta de Freguesia do Seixo da Beira. Nós temos que respeitar a sensibilidade das nossas gentes, do nosso povo, as pessoas que votaram em nós. As que votaram e as que não votaram. É preciso também desmistificar algumas coisas. O que era previsto era uma prospeção, não era uma exploração, que são coisas também diferentes. Uma coisa é uma pessoa fazer uma prospeção sem grande impacto para sabermos qual é a riqueza do nosso subsolo. Outra coisa é uma exploração. De qualquer maneira, por causa de não corrermos riscos, porque poderíamos vir a descobrir que teríamos potencialmente um solo rico em lítio, isso depois haveria muito mais força para tentarem impor a exploração, e por isso nós fomos claros nesse compromisso com as nossas pessoas. Porque é preciso também dizer que aquela região que estava marcada para a exploração do lítio é uma região já muito castigada, derivado a impactos ambientais que lá estão à vista de toda a gente. E aquelas populações já não podem ser mais castigadas do que têm sido durante estes tempos todos até hoje. Como vocês sabem, aquele lugar da Boa Vista era toda aquela freguesia de Seixo da Beira que desce para o rio Seio. Porque aquela zona só tem feridas a ser abertas completamente. Basta nós lá passarmos e olhar. E como era aquela zona, a mais rica, que também estava delimitada, também é uma das razões fortíssimas de nós acharmos que aquelas populações já foram castigadas em termos de impacto ambiental em relação a isto. E por isso a nossa posição é clara e contra.